baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Novo Super Pop Live. Nada se compara a essa emoção. Live. Um patrocínio sempre exclusivo. Ricardo e Cintores. Equipamentos de segurança e combate a incêndio é com Ricardo e Cintores. Vale Surf. Atrás do Castanheira e na Galeria BR. É a nossa Vale Surf. Cobra d'água. A marca que veste os irmãos Alice, Juninho, Davis, Finandinho, Friborgi. E a nova parceria com o Super Pop Live. Claro, telefonia. A maior tecnologia, internet 4G, vacina do Brasil e do mundo. É quem deixa a nossa família pop sempre conectada. Risco! Risco! Viva Redondo com Skol! Apresenta! É Pop Live! É Pop Live! É Pop Live! E você vai pra cima agora, Marinho! Vamos que vamos, Emerson! Todas as mulheres, um beijo no coração! Dá-lhe uma piscadinha pras mulheres, meu águia, uma piscadinha assim, ó. Dá-lhe uma piscadinha pras mulheres aí, meu águia! Faz a contagem assim, ó! Chegou! Dois, um, dois, três, já! Veio Jesus. Meu beijo, Capitão América, Alisson! Olha aqui no gentil aqui na GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Quero ver você de Gerson. Não, Juninho, vamos ouvir a família Pop cantando. Isso é melhor, é bem melhor. Assim, ó. Não, peraí. Cadê as mulheres solteiras hoje aqui na mansão? Bota o bracinho pra cima. Só as mulheres sinceras cantando. Vazar, né? Elas é quem mandam hoje, eles voam! Eu queria que ele liberasse esse microfone aqui. Alô, meu primo Danilo. Um abraço pra você, meu irmãozinho. Quando penso em ligar pra você, que tem? Eu me escondo de todas as... Canta bem forte aí! Eu não quero criar esperança. Diz! Ei, eu também. Muito, você muito. Lucas. Meu coração não quer deixar, ele chama por você. E ele grita. Parabéns, minha maninha Tânia. Parabéns, meu parceiro William. Grita meu alho, grita, grita, grita, grita, grita, grita, grita, grita. Libra Elison. Aí também, né? Domingo, da conta, né? Doutora Vigine, meu amigo Ricardão Lobo Mal. Ricardão, tá registrado nas fotos. E as imagens não mentem, hein? Meu amigo Nego da TJ, também junto com ele, junto, meu amigo Marquinho. A cúpula da TJ tá no pop! Olha a gangue aí, ó! DJ. E aí, meus bobinhos, fala Eric, fala Diego. Só bobinho aí. E o nosso artilheiro Zizi. Tem mulher pra todo mundo hoje. Perereca suicida, te jogo na pista e te largo e fica. Perereca suicida, te jogo na pista e te largo e fica. Perereca suicida. E a nossa amiga aqui, né, Gigi, o Elzo. Juntamente com a minha Tainara, Letícia. DJ Ben 10 também lá de Barca Arena, rompendo fronteiras. Lembração! E Júnior Marciano, vereador de Barca Arena. Alô, Marciano, Marciano! Tá, a galera tá junto. E o meu amigo parceiro DJ Sayag e a Bruninha com ele. Onde tá passando e ele nunca tá de boa. Se tu vacilar com ele, é implicada. Que das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um superpoder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece, presente direto de Marabá pro Pop. Bora, Felipe, tô contigo, hein, maninho. E toda a galera, a primeira dama tá aí também, né, bicho? Alô, Cadê Bem, ganhou, olha, garoto. Vai, senta essa bunda no chão, vai, vai. É o garanhão do Pop, né, meu irmão? Vai, bota essa bunda no chão, bota a mão na cinturinha. Olha o nosso amigo Marte, também da banda Os Brothers, tá aqui presente. E o Daniel Cardoso. Um abraço com muito carinho. Arrasta, pum! Olha meu amigo Paulinho da GDA, do MG! Alô, Paulinho! Vem! Vigo, vigo, vigo! Sávio, os jovens do Mix. E a minha parte Garcia, também ali no meio. Você naturalmente é Bia também, né? DJ do Brasil. Hã? A Lúria Moreira. Nossa Senhora. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, DJ Alisson. Mete a pressão, mete a pressão, mete a pressão, vai, vai, vai. Galera da segunda pop, gente no último sábado, tá hoje aqui. Ele é a primeira dama, Danizinha. Obrigado mesmo, maninho. Alô, Regis da Treta. É assim que eu gosto, meu irmão. Aqui no Ninho. Alô, Bem 10. Augusto Filho também. Hoje é aniversário do meu parceiro Wolf, moleque. Tá gastando os últimos centavos. É novo. Mas ele quer pressão, meu irmão. Galera da segunda porta. Também, né, Wolf? Desde sábado. Galera da segunda porta. Alô, Bezerra. Galera da segunda porta. E as gatinhas, Jaque e Andresa, ali no camarote. As MSP agora, né, meninas? A Luane! Beijo pra você. Não vai me seguir, não, Alisson. É o Rodriguinho, Alisson, da equipe 5. E dia 5 tem Super Pop, não. Dia 6. Dia 6 de abril, Super Pop e me seguir. Aqui na mansão. É a volta do Lourinho, meu irmão. Tá vizinho, curtição, tá mandando a TV. Estiloso, diferenciado. O GT Ramente também, que bichana. Alô, Rodrigo. Alô, Roberto. A dupla RR fazendo X. Muito obrigado, meu grande amigo parceiro Gringo. Alô, Gringo. Ele gosta disso, Juninho. É pop na vez. Super.